CBN Foz Esportes. Apresentação, Bruno Zanetti. 10 horas e 4 minutos deste sábado, 23 de março de 2013. Temperatura em Foz do Iguaçu, na casa dos 23 graus. Está começando o CBN Foz Esportes de hoje. Vamos aos destaques do programa. Foz Black Sharks joga diante do torcedor neste domingo no Campeonato Paranaense de Futebol Americano. Em busca da segunda vitória consecutiva, o Foz Futsal enfrenta o Pato Branco fora de casa na Série Ouro. Campeonato Paranaense de Ciclismo acontece neste domingo nas ruas de Foz do Iguaçu. Sebastian Vettel faz novamente a pole position, agora no GP da Malásia de Fórmula 1. Felipe Massa sai em segundo, à frente do companheiro Fernando Alonso. E ainda, Foz Futebol Clube já se prepara para a Divisão de Acesso 2013, agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM 1320 e também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Eu sou Bruno Zanetti e repasso as informações de esportes, começando com a Fórmula 1. CBN na Fórmula 1. E pela segunda corrida consecutiva, o alemão, atual tricampeão mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel, vai largar na pole position, agora no GP da Malásia, segunda etapa da temporada 2013. Em segundo lugar, sai Felipe Massa, da Ferrari, que pela quarta corrida consecutiva, contando as duas últimas da temporada passada e as duas primeiras desse ano, ele sairá à frente do companheiro de equipe Fernando Alonso, da Ferrari, que sai em terceiro lugar. Lewis Hamilton, agora da Mercedes, é o quarto colocado. O Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1 acontece neste domingo, a partir das 5 horas da manhã. A CBN transmite às 4 horas, já com transmissão, falando com o Oscar Ulisses, narrador aqui da CBN e também da Rádio Globo, que vai transmitir essa corrida, o Grande Prêmio da Malásia, a segunda etapa do Mundial de Fórmula 1. Na etapa passada, o finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus Renault, venceu o Grande Prêmio da Austrália. E ele largaria em sétimo na prova da Malásia, mas ele vai ter que pagar uma punição aí, perdeu 3 posições e sairá na 10ª posição. Vai ter que fazer uma prova de recuperação. A boa notícia aí é que o Felipe Massa está tendo esse bom início de temporada, saindo à frente do companheiro Fernando Alonso. A CBN transmite, repito, o Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1. A partir das 4 horas, a corrida acontece às 5 horas da manhã. Agora vamos falar de futebol americano. Neste domingo, Foz do Iguaçu Black Sharks, os Tubarões Negros, fazem a segunda partida no Campeonato Paranaense. O adversário é o tradicional Coritiba Crocodiles, atual campeão estadual, e o jogo acontece aqui em Foz do Iguaçu, no estádio do ABC. Na linha com a gente está o presidente do Foz Black Sharks, o Marcos Aparecido Vasconcelos, para falar sobre esse jogo de extrema importância. E podemos dizer, Marcos, que é o primeiro grande desafio do Black Sharks na temporada. Bom dia. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês ao vivo, né? E eu tô assim, é um jogo pro Sharks hoje, é um jogo de extrema importância, que na final eles são os campeões, né? É um time que tá bem mais top do que a gente, e nós precisamos disso daí pra ter uma repercussão boa no campeonato. Agora, Marcos, a equipe do Foz Black Sharks vem se reestruturando. Você é o novo presidente, também tem um novo treinador, o Ariel Martin, uruguaio. E a equipe já começou bem, né? Vencendo fora de casa o Coritiba Guardian Saints pelo placar de 43-6. Como é que está sendo esse novo começo do time iguaçuense, já jogando diante do torcedor aí, que vai ser de fundamental importância amanhã no estádio da ABC, né? É, foi, isso foi muito bom, né? Você começar o campeonato com o pé direito, isso é de extrema importância. Só que hoje a gente tem um desafio para amanhã, temos um desafio muito, muito mais difícil, né? E estar jogando em casa é muito importante que a gente possa contar com a torcida de Foz, que vai estar em peso no ABC amanhã. Confirmando o horário do jogo, 3h30, ingressos ao valor de? 3h30, o ingresso é R$5,00. Barato, muito barato. Tem alguns pontos que estão sendo vendidos antecipadamente, né? Se você pudesse falar alguns aí para o torcedor poder se antecipar e comprar os ingressos, pode ser vendido também amanhã na bilheteria do ABC, né, Marcos? Também vamos ter na bilheteria do ABC. Hoje a gente tem na Avenida Brasil, nós temos dois pontos, que é na Estatex, na Mundo do Futebol, que também tem no shopping. Temos também na Romizeta, perto do Dinâmica. Temos na Vila Portes, no Pilão, 1,49. E também na Zenit Tintas. E na Vila A temos na joalheria de Paiva. Marcos, muito obrigado por sua entrevista aqui na CBN. Boa sorte amanhã contra o Coritiba Crocodilos. Jogo importante, difícil certamente, mas que o time iguaçuense possa aí seguir com mais uma vitória no Campeonato Estadual de Futebol Americano. Eu é que agradeço e conto com vocês amanhã também, né? Torcendo pela gente. Com certeza estaremos fazendo a cobertura. Esse Marcos Aparecido Vasconcelos, presidente do Foz Black Sharks, os Tubarões Negros, falando a respeito aí da partida de amanhã às 3h30 no estádio do ABC pelo Campeonato Paranaense de Futebol Americano. Agora são 10 horas e 11 minutos. Falando ainda de Campeonato Paranaense, neste domingo acontece em Foz do Iguaçu o Estadual de Ciclismo. Os detalhes na reportagem de Maurício Freire. Ciclistas de todo o estado participam neste final de semana em Foz do Iguaçu da primeira etapa do Campeonato Paranaense de Ciclismo, que deve reunir cerca de 300 atletas. Também foram convidadas equipes da Argentina e do Paraguai. Serão diversas categorias, como explicou o Thiago Souza Salviano, coordenador técnico do Ciclismo Foz. Campeonato de ciclismo, speed, campeonato de resistência, modalidade estrada, né? Então as categorias são desde categorias infantil, né? 12, 13 anos, até categoria profissional. Profissional, categoria Masters, que são atletas que aposentou, também já parou de correr no profissional, então tem categorias até 60 anos acima, né? Os 10 primeiros colocados receberão prêmios. Na categoria profissional, os melhores posicionados garantem pontos na classificação geral do campeonato. Thiago lembra que as provas são de resistência e não de velocidade. Porque para algumas categorias, né, a categoria profissional mesmo, serão quase 2 horas de prova, né? Então, isso, aí como o circuito é muito pesado, né, até ouvi já boatos aí que o pessoal disse que é uma das etapas mais duras do Paranaense aí, porque a gente vê uns trechos bem difíceis da beira-rio ali, então acredito que vai ser uma etapa muito bem disputada e vai realmente selecionar o grupo de elite e o pessoal que está mais bem condicionado, vai exigir bastante dos atletas. O circuito de Foz do Iguaçu terá início na Avenida Beira Rio, passando pelas ruas Manuel Bandeira, Guimarães Rosa, retornando para Beira Rio. É um circuito de 2.800 metros por volta, então as categorias, conforme o nível de cada categoria, será por tempo. Então, na verdade, é uma categoria de 30 minutos. Então, serão feitos 30 minutos em torno desses 2.800 metros, né? Vai todo mundo junto, alinhado, e o primeiro que passar na linha depois dos 30 minutos, que é após o sino, né, de última volta, é campeão. Foz do Iguaçu será a primeira de 6 etapas do campeonato, que continua em Maringá, Londrina, Cascavel e Curitiba, que sedia 2 etapas finais do circuito. Tem uma etapa, a subida da Serra da Graciosa, né, que dá um título à parte, que é um título de campeão paranaense de montanha, né, o maior escalador do Paraná. E a final é a etapa de contra o relógio, que é em Matinhos, né, região litorânea, que é onde a gente tem um troféu diferenciado que é dado ao campeão paranaense o atleta mais veloz, né, dentro daquele percurso. O campeonato também terá uma categoria para amadores. As inscrições podem ser feitas pelo site www.fpciclismo.com.br. A etapa começa no dia 23 com um congresso técnico. No dia 24, domingo, as provas começam a partir das 7h30 da manhã. Maurício Freire, para a CBN Foz. Obrigado, Maurício Freire, falando aí sobre o Campeonato Paranaense de Ciclismo que acontece neste domingo. Agora vamos falar de futebol, mais especificamente do Foz Futebol Clube, já que essa semana foi definido em arbitral em Curitiba, na sede da Federação Paranaense, o regulamento e a tabela da divisão de acesso à segunda divisão estadual, onde o Foz Futebol Clube participará este ano. Na linha com a gente está o diretor financeiro do time iguaçuense, Arif Osman, para falar, analisar essa primeira tabela, essa primeira rodada, onde o Foz estreia contra o Prudentópolis em casa. Arif, o que dá para avaliar do arbitral realizado essa semana em Curitiba? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Foi um arbitral bem dinâmico, bem rápido. E eu acredito que foi um dos melhores arbitrais dos últimos tempos da nossa participação. Foram confirmadas as 10 equipes. Todos sabem que o Irati acabou ficando de fora da segunda divisão, pois no ano passado acabou não disputando nas categorias de base uma segunda competição oficial, e com isso foi convidado o PSTC, mais uma equipe de Londrina, viu, Bruno? Agora são Junior Team, Cincão, PSTC de Londrina, são 3 equipes. Depois tem 2 de Maringá, que é o Grêmio Maringá e o Grêmio Metropolitano, e além disso ainda tem o Colorado, que é da região ali. Então nós faremos muitas viagens para essa região. E o Roma de Apucarana também, né, Arif? Tem. Ah, é verdade, tem o Roma Apucarana. Depois tem as viagens para Prudentópolis, e o Francisco Beltrão, que ficaram de fora dessa lista aí. A equipe iguaçuense estreando em casa, pode ser positivo começando diante da torcida, ou acredito que pode aumentar ainda mais a pressão nessa divisão de acesso, Arif? Não, com certeza aumenta a responsabilidade, mas eu prefiro assim. O Foz foi sorteado, na verdade, para ter o início em casa. Nosso adversário vai ser o Prudentópolis, adversário das últimas início de campeonato do Foz, com o nome de Serrano anteriormente, agora com Prudentópolis. E acredito que fomos até beneficiados, na verdade. O Foz terá direito a jogar 5 partidas em casa nessa primeira fase, né, Bruno? Sem dúvida. E a respeito do regulamento, teve uma mudança, né? Dessa vez não tem mais campeão do primeiro turno e o campeão do segundo turno avançando para a primeira divisão. Agora vai ser os 6 primeiros indo para um hexagonal, que na verdade vão ser turno e retorno, e depois os 2 primeiros colocados avançam. Como é que dá para avaliar essa mudança de regulamento? Melhorou o campeonato, Arif? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Ficou um campeonato mais dinâmico. São 6, numa primeira fase, 10 equipes, mas 6 se classificam para a próxima fase, sem vantagem nenhuma de pontos para a próxima fase. E aí sim, em turno e retorno, todos jogando contra todos, vai se decidir os 2 melhores que irão para a primeira divisão. Acredito que é um bom campeonato, uma boa forma, e ele fica de uma forma mais emocionante para quem assiste, para quem acompanha. Com certeza. Essa semana o time sub-18 fez um amistoso com a equipe do Cerro Porteño de Presidente Franco. O resultado era o que menos importava, porque o teste justamente para avaliar se alguns jogadores têm condições de disputar na equipe principal. E segundo o técnico Ivan Carlos, pelo menos uns 4 ou 5 jogadores têm essa possibilidade. Como é que estão sendo esses primeiros testes com a meninada aqui de Foz do Iguaçu, Arif? Ah, muito interessante. Eu vou te falar, realmente o resultado era o que menos interessava, mas para nós gostaríamos de ter vencido as partidas, viu? Porque a gente não gosta de perder. Mas o Cerrito é uma grande equipe, é uma equipe que está em 7º colocado no campeonato principal paraguaio da primeira divisão, e com certeza foi um grande adversário para o nosso Foz. E os meninos mostraram o tempo todo determinação, vontade de vencer, e eu tenho certeza que esse número que o Ivan falou, de 4, 5 ou 6 meninos que realmente se destacaram e vêm se destacando nos últimos jogos, tanto é que chamaram a atenção também da direção do Cerrito, mas que a gente espera contar com esses meninos pro Paranaense da segundona agora, para que eles peguem experiência e aí sigam o caminho dos grandes jogadores de futebol. Da comissão técnica, existe a possibilidade do Ivan Carlos ser efetivado na equipe também principal, não só sub-18, ou vai depender também desse acordo que tem com o Coritiba, que eles devem mandar algum representante na comissão técnica, Arif? Nós estamos acertando uma parceria com o Coritiba primeiro, Bruno. É uma parceria muito importante para Foz do Iguaçu e tenho certeza para todo o futebol paranaense. O Foz do Iguaçu vai ser a primeira equipe a ter um contrato firmado por 3 anos com uma grande equipe do Paraná e do Brasil, que nos dará estrutura e condição de realmente tentar subir para a primeira divisão e se manter bem na primeira divisão. Então, primeiro de tudo, nessa parceria, quem vai decidir a partir do momento que for selada a parceria, que está tudo bem encaminhado, já estamos na fase final de contrato, já está com o contrato aprovado pelo Foz, aprovado pelo Curitiba, só falta realmente fazer a cerimônia de lançamento dessa parceria. Então, nessa parceria, quem vai mandar no futebol vai ser o Curitiba. E aí a gente pode dizer que nós vamos ter a mesma qualidade que o Curitiba tem hoje com o Luiz Felipe Ximenes, com o Paulo César Verardi, com o Mazuco, gerente de futebol. Então são a elite da administração do futebol no Paraná, que está entre os melhores do Brasil, vai estar também comandando o nosso Foz do Iguaçu Futebol Clube. Então eu não posso tomar uma decisão de quem vai ser o treinador do Foz, porque o Curitiba é que vai fazer isso. Tá certo então. Arif, muito obrigado por sua entrevista aqui na CBN, um bom dia para você e que o Foz possa voltar aí a ter o sucesso no campeonato estadual e que no ano do centenário, né, 2014, Foz do Iguaçu faz 100 anos, que o time possa estar na primeira divisão ano que vem. É isso que a gente espera, fizemos essa parceria para que isso aconteça e vamos lá, vamos lutar para que em 2014 o Foz do Iguaçu esteja disputando a primeira divisão. E, portanto, Arif Osman, diretor financeiro do Foz do Iguaçu Futebol Clube, falando aqui na CBN, no programa CBN Foz Esportes. Agora são 10 horas e 20 minutos. Vamos falar agora, saindo da bola leve para a bola pesada do futsal, né? Que hoje à noite, às 8h30, tem Foz Futsal e Pato Branco no ginásio do Olivar Lavarda, na região sudoeste do estado, pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro. É a segunda partida do time iguaçuense no estadual, ele que venceu na semana passada o Ivaí no Costa Cavalcante, de virada pelo placar de 2-1. O Pato Branco já fez 2 jogos nessa temporada. Sábado passado jogou fora de casa com o Quedas do Iguaçu e empatou em 1-1. Na última quinta-feira jogou em Cascavel e perdeu de 4-1 em partida antecipada, porque Cascavel, Guarapuava, Copagril, Marechal e o Morama, além do Maringá, disputam a Liga Nacional de Futsal e por isso alguns jogos são antecipados na Série Ouro. Foz Futsal e Pato Branco têm história no futsal paranaense. Em 1997 eles decidiram o título e melhor para o Foz Futsal, então comandado pelo técnico Joel de Loco, conquistou o segundo dos 3 títulos na sua história no Campeonato Paranaense. Portanto, hoje, às 8h30 da noite, no ginásio do Olivar Lavarda, em Pato Branco, região sudoeste do estado, tem Pato Branco e Foz Futsal pela Série Ouro do Campeonato Paranaense. Agora são 10 horas e 21 minutos. Para encerrar o CBN Foz Esportes de hoje, vamos falar a programação esportiva aqui na CBN. Hoje tem transmissão aqui na Rádio Que Toca Notícia. A partir das 5h30 da tarde, Deva Pascovic e equipe transmitem direto do estádio do Morumbi, São Paulo e Bragantino. O jogo começa às 6h30 da tarde. Na sequência, tem o Depois do Apito. Neste domingo, a partir das 4 horas, tem a transmissão do Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1 e às 3 horas da tarde começa a transmissão de Palmeiras e Santos. A bola rola às 4 horas da tarde, clássico paulista aqui na CBN. Não dá tempo para mais nada, vem aí o CBN Entrevista, hoje com o senador Álvaro Dias e na sequência, às 11 horas, tem o CBN Turismo aqui em AM 1320. Voltamos sábado que vem com mais um CBN Foz Esportes. Um grande abraço, até lá! CBN Foz.